desse amor a raiz tão vigorosa. Ah. Esforcei tanto meu peito que fiquei tuberculosa. Não é brincadeira, de quem é isso, Brandão? É da Vivita Cartier. Olha que sobrenome lindo, Cartier. É, eu tenho um relógio que era Cartier, comprei ali na Praça da República, o cara jurava que era Cartier. Como é que vai comprar Cartier na Praça da República? Ah, sei lá, o cara disse que era, eu acreditei. Bom, depois desta obra-prima digna de uma sexta-feira, eu aguardo a réplica. Isso. Hoje eu gozo ele, que a minha é pior que a dele. Não sei, ô Brandão, tenho cá minhas dúvidas. Vamos lá, Maurício. Chegou o Alberto Brandão. Como ele não tem nenhum, faz tanto esforço de reportagem que acaba soltando pum. Não, que isso? Que horrível, hein? É horrível, né, Maurício? Não, ouviu, Brandão? Quem mandou você mexer com essas coisas? Olha, agora se eu te contar o que aconteceu comigo, rapaz. O que é? Eu fui na Fono, né? Doutora Edineia. E lá tem um aparelho pra você soprar. Isso. Aí pra ver a intensidade. Brandão, pra parar. Tá, Brandão, eu conheço esse aparelho aí, Brandão, conta aquele negócio do teste de halterofilista que você foi fazer. Esse eu não fiz, não. Pra parar. Eu preciso de soprar o negócio lá que tinha que chegar a 3.000. Não. Aí a doutora Edineia, Brandão, força pra ir aos 3.000. Quando tava em 92? Nada, passava em 2.200, 2.100. Sim. Aí eu digo, doutora. Eu cheguei um dia cedo lá, digo, doutora, hoje eu vim disposto e vou, hoje chega aos 3.000. Mas fui preparado moralmente, espiritualmente, aí levantei, fiquei de pé nesse, eu fazia sentado. Aí eu soprei. Eita, maravilha. Ficou nos 2.200 mesmo. Tá bom, tchau, um abraço.